amor, só a saudade é o que ficou. De tempos bons que não voltam mais. É sempre assim, é a mulher que eu tanto beijei. Se gosto dela agora não sei, só sei que amei até demais. Mais e muito mais é o amor que tenho pra te dar. Mais e muito mais, você não quis acreditar. Mais e muito mais, meu coração a disparar. Mais e muito mais, é a dor que quer me matar. Isso acontece, não tem jeito, dá sempre um vazio no peito e a vida parece acabar. Mas uns os anéis ficam os dedos e eu vou pra luta sem medo. O tempo não pode parar. Mais e muito mais, é o amor que tenho pra te dar. Mais e muito mais, você não quis acreditar. Mais e muito mais, meu coração a disparar. Mais e muito mais, é a dor que quer me matar. Quando isso acontece, não tem jeito. Dá sempre um vazio no peito e a vida parece acabar. Mas vão-se os anéis, ficam os dedos e eu vou pra luta sem medo. O tempo não pode parar. Mais e muito mais é o amor que tenho pra te dar. Mais e muito mais, você não quis acreditar.